meuscds.com. Já doeu, mas hoje não dói mais. Tanto fiz e agora tanto faz. E o nosso amor calejou, apanhou, apanhou, que canso. Na minha cama se fez tanta falta que o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais número um na minha vida. Sinto em te dizer, mas eu já superei você. Aô, se não aguenta, chora, papai. No oferecimento Célio Lobos Vídeos, o estourado Pipoco. Já doeu, já doeu, já doeu, mas hoje não dói mais. Meuscds.com. Tanto fiz que agora tanto faz. E o nosso amor calejou, apanhou, apanhou, que cansou. A minha cama se fez tanta falta e o meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você, tá fácil de entender. Você me deu uma aula de como aprender a te esquecer. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais a número um da minha vida. Sinto em te dizer, mas eu já superei você. De novo assim, ó. Foi, mas não é mais a minha notificação preferida. Mas foi.